Vem comigo, vem. Aham. Do outro lado da pista, ele me avista, mordendo a boca, a xota pisca. Eu disse, calma, amor, ele ainda, volume desse, marcando a pica. Pretinho cheiroso, eu vou de costa, neca pra esquerda que eu sou canhota. Arrasta pro canto que a preta gosta, só a cabecinha por se não chora. Encaixa tudo bem profundo, assim eu te viciei. Eu disse fundo, vem com tudo, esse já virou freguês. Encaixa tudo bem profundo, assim eu te viciei. Eu disse fundo, vem com tudo, esse já virou freguês. Cachoeira de xota rara, então soque, não para. Sorry baby, não me compara, mamacita que tá na área. Joga o jogo ao som do rap, joga esfrego ao som do rap. Achou tudo bem profundo, assim eu te viciei. Eu disse fundo, vem com tudo, esse já virou freguês. Encaixou tudo bem profundo, assim eu te viciei. Eu disse fundo, vem com tudo, esse já virou freguês. Só podia estar afinado.